call me Mr. Niterói, call me Mr. Rude Boy, call me Mr. Superhero, English super-herói. You call me Mr. Rude Boy, call me Mr. Niterói, you call me Superhero, English super-herói. You call me Mr. Rude Boy, call me Superhero Man, call me Mr. Rude Boy, black alien on the microphone stand. I grab the microphone and I will be the number one, you understand? You down with me down in this Babylon, in this downtown place. I've been in this grace, I've been in this space, and I'm walking through the gates of the Lord. And now I'm paid so I don't swing my swords, and I'm walking through the Shaolin lens. Don't you realize that the mic is in my hand? Yeah, yo, you call me Mr. Good Boy, call me Mr. Niterói, you call me Superhero, then you call me me. You call me Mr. Niterói, you call me Mr. Good Boy, call me Superhero, English Superboy. You call me Mr. Brasilhão ou de Audi, de busão ou a pé pela cidade, sempre na humildade, black alien confortável no underground de verdade, na fórmula que instiga, investiga a respeito do pensamento estreito que causou aquela briga na boate, machuca o peito que abriga o coração, que bombeia sangue de sujeito, então se liga a amizade. É lógico, minha rima me protege, meu sistema imunológico. Preso nesse mundo que nem bicho no zoológico. Bom filho a casa torna, black ele o filho pródigo. Flaminão, bye bye bye bye bye. Eu olho para frente, eu olho para trás, vejo Deus e Satanás. Oh yes, oh, uma caixa cheia de crachás. Mas eu não vejo justiça para Eldorado dos caras já. Call me Mr. Niterói, call me Mr. Good Boy, call me Mr. Superhero, English super-herói. You call me Mr. Good Boy, call me Mr. Niterói, you call me Superhero, English super-herói. You call me Mr. Niterói, call me Mr. Good Boy, call me Mr. Superhero, English super-herói. You call me Mr. Good Boy, call me Mr. Niterói, you call me Superhero, English super-herói. Entre pobres, nobres e os ricos snobs, eu não vou apertar a mão de quem quer que seja. O lobby não é meu hobby, platina, ouro branco com brilhante escraveja. Brinda com champanhe, tequila e cerveja. O povo em maus lençóis padece na revista Veja. E o mal que tu semeia no grau 666, vou cantar pra lua cheia sem o Judas na minha ceia. Onde quer que esteja, já sabe somos nós, peço que já nos proteja. Call me Mr. Niterói, call me Mr. Good Boy, call me Mr. Superhero, English super-herói. You call me Mr. Good Boy, call me Mr. Niterói, you call me Superhero, English super-herói. You call me Mr. Niterói, call me Mr. Good Boy, call me Mr. Superhero.